Salve, salve, coelhada! Decadentes número 497, num domingo em que a gente acabou de fechar na data de ontem o primeiro turno e temos 21 pontos. Fechamos o primeiro turno com 21 pontos, sem técnico e sabe-se lá mais sem o quê. Eu sou Jairo Viana. Estão aqui comigo os culpados de sempre, inclusive o nosso quinto Beatle, que eu vou começar por ele. Rolon, dê seu boa noite. Boa noite. Dizer que a gente fechou o primeiro turno sem técnico, vale dizer que a gente está sem técnico desde dezembro, né? Então, até nesse momento a gente tentou colocar um estagiário, depois tentou trazer de volta alguém que não estava querendo, e deu no que deu. 21 pontos... Na sorte, né? É, meus amigos, o negócio está muito complicado. Eu vou chamar ele, Felipe Deleucas, o homem que fez tanto hate em cima de Wilson Moreira que conseguiu derrubá-lo. Dê seu boa noite. Não fui eu que o derrubei. Ele próprio cuidou de fazer isso. Ele foi o menininho lá que anda com a bicicleta e coloca lá o pedaço de para-roda na frente. Eu não tive culpa dessa vez. Não teve nenhum decabits especial para ele? Nada. Eu me mantive alheio a isso, justamente para não falar que a culpa é minha. Mas, se eu não estou enganado, a nossa primeira partida do campeonato foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, não? Eu tava esperando pra falar isso, eu já tinha fechado o turno já. Fechamos o turno com o técnico. Nós começamos o segundo turno já. Então tá pior, nós já estamos com 20 jogos, meu Deus do céu, é verdade. É, gente, eu tô meio impactado pela derrota de ontem ainda, vocês vão ter que perdoar. Vamos chamar agora ele que está sem vídeo, o segundo irmão Deleucas. Dê seu boa noite, Lucas Deleucas. Boa noite, eu acho que não tem como ser mais depressivo do que isso, né? Acho que já é o momento, já era o momento, e agora mais ainda, virar a chave e a gente começar a pensar na viabilidade do América numa eventual Série C. Triste. Minha Nossa Senhora, viu? Nessas horas que a gente vê que realmente o Felipe é o nosso Deleucas otimista. Veja isso. E por último, mas nunca menos importante, ele que está de volta de suas férias. Férias assim, no qual ele participou de todos os programas, mas ainda assim dizer que é férias. Um homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite e já emende com aquele resumo daquela belezinha de jogo de ontem. Bom, pessoal, boa noite. Primeira vez que eu tô nesse novo formato do Decadentes. Quer dizer, novo formato é assim, a gente tá com um novo, não sei se o nome é esse, né, servidor, mas é o primeiro Decadentes que eu participo nesse novo servidor aí. Que até o momento tá uma merda, mas tá bom, vamos que vamos. Não consigo colocar foto de fundo, a tomar no cu dessa merda aqui. Você quer que eu arrume a TechPix pra você, aquele celular de velho que tem tela grande, é isso que você tá precisando? Bom, acho que você não entendeu o meu comentário. Bom, vamos repetir. O problema não tá, as ferramentas que eu uso pra fazer o Decadente são as mesmas. A mesma camerazinha, o mesmo fone, sei. O mesmo computador, tudo igual. A única diferença aqui tá no servidor agora, que é o Talk Studio Streamlabs. Mas é só trocar, isso aí faz parte de aprender novas ferramentas, sabe? Eu queria o antigo, mas o antigo a gente vai precisar de um empréstimo, a gente vai ter que fazer uma reunião do conselho. Pra fazer o empréstimo aí. Vamos ter que negociar. Vou ter que negociar essa porra aí, vamos lá. E a gente tá igual a América mesmo, cara, porque se você for olhar, o América reclama de dinheiro e todo dia contrata alguém. E nós estamos aí, ó, daqui a pouco a gente efetiva essa porra desse rolão aí, vão ter que pagar salário pra essa merda aí, tamo fudido. Mas vamos, não sei se é que vamos ao que interessa, não, porque o jogo de ontem não interessou porra nenhuma. Jogamos contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um dos últimos colocados junto com a gente ali. O Botafogo teve a estreia ali do centroavante deles lá, o Léo Gamalho, né? Léo Gamalho. E é jogador de Série B, isso é muito claro. Ele participa de uma. Se alguém estiver comendo alguma merda aí, porra, põe o som no mudo, caralho. Porra. Tivemos a estreia do Léo Gamalho aí. E nós somos bem ousados, nós somos no 4-2-4. Porque o Miguelito não é armador, o Miguelito não é meia, o Miguelito é atacante. quem? Só o Enderson Moreira para achar que o Miguelito faria ali a função de camisa 10, né? Então nós fomos ali num 4-2-4. Se no 4-2-3 não funciona, o 4-2-4 é que não ia funcionar nunca e o resultado foi esse aí mesmo. É, nomes por nomes, se você pegar a escalação do Botafogo e a nossa escalação, nosso time na escalação, na teoria, vence. Mas a gente está ali num junta-junta ali de jogadores que, isso é minha opinião, quiseram derrubar o Enderson. Para mim, ficou muito claro aí nesses últimos jogos aí a falta de vontade dessa turma aí. Porque uma coisa é ser ruim de bola. Por exemplo, Ricardo Silva é ruim de bola. A gente já tem um atestado disso aí. A gente já conseguiu perceber que o Ricardo Silva é muito ruim de bola, mas pelo menos tem vontade. E nesse último jogo, no jogo de ontem, então, vontade foi que o gol do Léo Gamalho, de cabeça, mostrou que assim, vontade não é a característica do Ricardo Silva para esse jogo. Não estou falando que o Ricardo Silva seja o principal culpado, não. Ele é um dos culpados dessa nossa fase. Na verdade, o principal culpado dessa nossa fase, os principais culpados são os nossos diretores e o nosso diretor de futebol, né? O tal do Cascardo lá, que conseguiu a proeza de contratar 20 e tantos atacantes e a gente ter 4 zagueiros só no plantel. Outra coisa, a gente lateral esquerdo, o Marlon machucou, aí a gente contratou o jovem lá do Sport, que todo mundo reclama dele. E aí, o que que ele fez? Eu vou perguntar uma coisa pra vocês aqui, antes de fazer o resumo, vou falar com vocês aqui. Vocês na vida profissional de vocês, vocês fazem, vocês no decadente aí, nós cinco aí, vocês fazem reunião via Teams? Porque tá na moda agora. Reunião via Teams é o seguinte, quando um tá conversando, os outros colocam o telefone, o microfone mudo. Pra quê? Porque a pessoa tem o áudio dela melhor e tal. É simples, tem um botãozinho aqui, ó, desativar áudio, simples. Tem um cachorro latindo. Tem um cachorro latindo. Porra do áudio, acabou. É muito simples fazer isso. Entendeu? E eu voltei atacado dessas férias. Então, assim, a gente começou tomando um gol do Botafogo de Ribeirão Preto, do Léo Gamalho, de cabeça. Léo Gamalho, que não estava jogando, estava no Mirassol, encostado no Mirassol, veio, primeiro jogo dele pelo Botafogo, ele já faz um gol de cabeça na gente, sozinho dentro da área. Ricardo Silva andando, não marcando ninguém, o cara conseguindo cruzar com o Lucão marcando ele e o nosso outro lateral lá, o Paulinho, tadinho, que é menino ainda. Que fez uma partida até que... ok, não fez uma partida ruim, nem uma partida boa, fez uma partida ok. Então, conseguimos um empate, para variar com o Miguelito, que é sempre o nosso melhor jogador, o único jogador que salva nessa merda aí. Viramos o primeiro tempo no 1-1, no segundo tempo tivemos um pênalti, ainda bem que nós temos o VAR, né? O VAR deu o pênalti para a gente, o juiz de campo não deu o pênalti, o VAR que deu o pênalti. Na hora que o William foi para bater o pênalti, bateu um pênalti, assim, se você colocar lá, meu menino de 8 anos, ele pega o pênalti. Extremamente mal batido, uma má vontade do cacete. Já foi assim contra o Atlético Paranaense, ele já perdeu um pênalti no último jogo. Um jogador da idade do William do Bigode, um jogador com a rodagem que ele tem, não pode bater um pênalti daquele jeito. Aquilo, pra mim, é uma sacanagem com a instituição América bater o pênalti como ele bateu. A gente precisando de ponta igual a gente tá precisando. Então, ele fez o que fez, passou 1-2 minutos, nós tivemos um pênalti contra a gente. E o Léo Gamalho novamente, mostrou como é que realmente um jogador experiente numa Série B bate um pênalti. Bateu um pênalti alto, forte, igual um homem, e fez o gol. Perdemos de 2-1, hoje a gente teve o anúncio da demissão do Emerson Moreira, que já deveria ter sido feita há muito tempo atrás. Com o Emerson, nós perdemos no tempo de novo, a gente já foi assim com o William Batista, né, o pseudo treinador, o menino ainda, que moleque que está aprendendo, não sabe nada de futebol. Ficou aí, deveria ter sido mandado embora há muito tempo, não foi, agora a mesma coisa o Anderson Moreira, não estava dando resultado, o Alencar vai na televisão aí, vai não sei aonde, falar que nosso campeonato começou ontem. Se nosso campeonato começou ontem, ele terminou ontem da forma muito boa, né? Nós começamos o campeonato de novo perdendo, vai tomar banho, bicho. É um cenário desesperador, é um cenário triste, é um cenário ruim, e tomara eu que a minha teoria esteja certa, que realmente essa turma aí, esses jogadores aí, estavam querendo derrubar o Anderson. Tá, então tomara que seja essa teoria e venha um outro qualquer aí que põe essa turma no eixo e a gente consiga aí os 24 pontos para escapar do rebaixamento da Série C, para ver onde é que essa diretoria nos colocou. Beleza? É isso. Obrigado, um abraço. Ó, tanto é que, olha eu falando no áudio desligado, tá? Ele chamou a atenção do grupo aí, ó. Aí agora eu falei desligado. Isso nunca acontece aqui no programa, é uma novidade. Peço desculpas aí aos nossos ouvintes. Na verdade, nesse novo, no Streamlabs, é a primeira vez que acontece mesmo, né? na primeira vez com você aqui. Que hoje, inclusive, outro dia eu abri o programa com o áudio desligado. Gente, o Rolonzinho tá na. O Rolon tá na reunião do trabalho até hoje. Cine. Que porra é essa de Cine, Rolon? Que merda é essa, porra? Vaga de emprego. Tá mandando todo mundo embora. Ai, ai. Que dureza. A minha vontade hoje era abrir, era colocar aqui, em vez da gente falando, colocar uma hora aqui de abertura dos Trapalhões, viu? Era a minha vontade de colocar aqui para exemplificar o momento que nós vivemos, viu, gente? Que coisa triste. Eu, depois do jogo de ontem, até em alguns grupos coloquei isso, que eu acho que pela primeira vez eu encarei a Série C pela frente. Eu encarei a Série C pela frente. Se estiver... Então, isso já aconteceu com vocês ou ainda... Ou já aconteceu há mais tempo ou foi ontem também igual eu? Eu já penso nisso... pelo menos duas rodadas. Eu acho que o que preocupa nessa, eu até falei isso no último programa, né? Acho que o que preocupa a Série C nesse sentido pro ano que vem, ao contrário dos em outras oportunidades que aconteceu, é que o América nesse momento tem uma dívida muito maior, o futebol tá muito mais caro, e assim, a gente não vai ter nenhuma receita e vão manter as mesmas despesas, algumas até de Série A, pro ano que vem. Assim, é meio que... Que cruzeirar, né? Porque foi meio que o que aconteceu com o Cruzeiro quando eles caíram para a Série B. Não tinha mais receita, porque o Brasileirão na época já tinha mudado a forma de contrato de TV. Eles tinham contratos longos para honrar e quebrou, né? Só que a gente não tem um dono de supermercado e nem um dono de... Quer dizer, aliás, tem dono de construtora, mas não do tamanho da MRV, e nem um dono de supermercado para socorrer a gente. Cair para a Série C é meio que... praticamente fechar as portas. Assim, eu acho que... Eu continuo achando que a gente não tem elenco para brigar para a Série C. Nosso elenco era para, no mínimo, estar brigando, no mínimo, entre os 10 da Série B. Então, acho que, assim, um time minimamente organizado consegue sair dessa situação. A gente já teve, inclusive, na Série B, em situação pior, em 2019, que a gente era lanterna e uma vitória não nos tirava, em dado momento, não nos tirava nem da lanterna. E o time conseguiu reagir, só que naquela época também foi antes, né? Já não tinha passado metade do campeonato quando a gente começou a reagir, e com um elenco inferior. Agora, resta saber se quem está lá, a gente pode, muito provavelmente, estaremos na zona de rebaixamento antes do jogo de sábado. Resta saber se os caras, seja lá quem vai assumir no lugar do Anderson. Eu, depois que acabou o jogo, confesso que eu até tinha muita coisa para fazer hoje de trabalho, de estudo, enfim. Nem me procurei saber, vi há pouco tempo que o Anderson tinha sido mandado embora, então não sei quem que estão especulando para trazer para o lugar, mas que seja uma pessoa que consiga dar um choque efetivo no elenco, que consiga buscar aí umas 3 vitórias nos próximos 6 jogos, pelo menos, para tentar afastar um pouco a zica, né? Porque é complicado, a situação não é fácil. Dentro do que você falou aí, hoje o América está em 16º com 21 pontos, o 17º, o 18º e o 19º, Volta Redonda, Botafogo e Paysandu também tem 21 pontos, e o Volta Redonda ainda joga na rodada contra o Cuiabá. Então, se eles empatarem, a gente entra no Z4. Essa é a situação atual. Bom, é isso, gente. Eu realmente ontem senti pela primeira vez que a Série C pode vir. E só da opinião do Lucas, sobreviver à Série C no modelo que nós estamos atualmente não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não, porque ano passado, quando a gente caiu para B, aliás, ano passado não, a gente caiu em 23, quando nós jogamos a B em 24, a gente precisaria ter cortado uma série de custos, ter revisto o América como um todo para não chegar na situação que chegou hoje em dia. A verdade é essa. E será que a gente vai conseguir fazer a mesma coisa se vier uma Série C? Fica a dúvida. A gente tem uma dívida grande e que as pessoas estão vendo que talvez a única forma de resolver seja vender patrimônio. E que eu não sei se também é algo que resolve de uma vez, sabe? Não sei. Como é que vocês estão vendo esse momento do América, gente? Rolou? É desesperador, porque a gente não vê uma luz no fim do túnel. Eu acho que o principal problema é isso. quem tá lá não sabe o que tem que fazer, ou se sabe, não tá querendo fazer, e a gente tá cada vez indo para um buraco, e o pessoal parece que tá igual o violinista lá do Titanic, só tocando violino e o trem afundando. É, inclusive a gente, enquanto conselheiro, eu muitas vezes me sinto o violinista do Titanic, sabia? Eu me sinto um pouco pensando, isso. Será que o pessoal realmente está preocupado ou é a torcida que está preocupada? Se não estão, deveriam, né? Deveriam estar muito preocupados. Eu acho que estão preocupados por motivos... É, assim, eu acho que esse ano, nos dois últimos anos, pelo menos, ou três últimos anos, a gente teve uma série de erros administrativos, de decisões de futebol, etc. Mas eu não acho que quem esteja dirigindo, e quando eu falo dirigindo, os CA e etc., não o Cascardo, obviamente, mas são torcedores que estão preocupados. Então, até no sim, eu acho que eles estão preocupados, sim. É, meu ponto não é isso. E também por razões... Não ia falar um negócio aqui, mas e as pessoas poderiam me entender mal. Mas eu acho que eles estão preocupados de todos os aspectos, seja clubísticos ou financeiros. Mas aí eu te proponho uma reflexão. Torcedor, todos nós somos. E eu suponho que os caras que estão lá também são. Até onde eu conheço, são torcedores. Mas a questão não é ser torcedor. A questão é que você tem que ser capaz de administrar um time. Isso, e aí... exato. Não, mas eu acho que é só porque quando... Eu só discordei do Rolon em certo nível. Não é que eu discordei, que ele não afirmou, né? É que ele questionou. Será que estão preocupados? Eu acho que preocupados estão. Eu só acho que não estão tendo capacidade de resolver o problema. E aí eu acho que tem um pouco de inexperiência, tem as questões políticas do América, tem um monte de coisas que não ajudam e eu não sei, sabe? Sabe o que acontece? Às vezes eu me pergunto se ter os bastidores do América brigando é melhor do que sem brigar. Às vezes eu me pergunto qual que é a melhor situação para o América, se é deixar as pessoas, se é ter uma oposição ferrenha, o bicho pegando e tal, ou quando tá todo mundo unido e aí a coisa que vai pro buraco não haver, sabe? Às vezes eu me pergunto muito isso. Que coisa triste essa situação que a gente chegou, sabe? Bom, deixa eu ler alguns comentários. Hoje tem muita gente aqui com a gente. Você pulou os comentários iniciais do Felipe aí. Ah, Felipe, desculpa. Não, uma coisa que eu tenho que colocar é... Essa parte eu acho que foi o maior erro. O Fábio ter feito o ajuste, e aqui coloca até em xeque se eles vão fazer um ajuste financeiro se cair, ou se eles vão tentar a todo custo subir numa Série C porque o orçamento ainda é pior, e encalacrar ainda mais de dívida até um ponto que de fato vai ficar não funcional. Porque, e até de expectativa, você pega ali, já dava para ver que o Cascardo não dava conta do recado, você pega, troca ele no final do ano passado, coloca alguém, ainda que fosse para tentar, que fosse um treinador inexperiente, mas deixa para torcer o seu, olha, é o seguinte, infelizmente ano passado a gente gastou muito mais que devia, esse ano o time vai ser um time mais enxuto mesmo, a gente vai colocar o molecada da base, a gente sabe que para subir esse ano não vai dar, mas vou ganhar a cancha ali, porque ano que vem a gente vai desenvolver esses caras, ano que vem a gente consegue montar um time um pouco melhor. E fazer esse planejamento, e beleza, mantinha ali, vendia uma peça ou outra, buscava gente da base, buscava um atleta emprestado, algo do gênero, ia mantendo com o salário baixo sem aumentar o custo. Mas o que foi acontecendo foi, aí venderam o Matheus Henrique e trouxeram o Mariano. Pô, assumindo um salário bem maior do que o Matheus Henrique recebia. Aí saiu o Jonathan, que tinha um salário alto, e aí trouxeram o William Bigode, que tem um salário possivelmente bem maior do que o Jonathan tinha na época. E aí viram que o negócio não ia estar e contrataram mais uma dezena de jogadores agora, também com salários altos, já mais uma demissão de treinador, você vai ter que ficar pagando essas rescisões para o futuro. Para acabar de lembrar que nós temos R$600 mil mensais parados no DM, entre Jacaré, Alê, Pato e Companhia Limitada, ainda demos esse azar, entre aspas ainda, de que a gente está com um dinheirão empatado no DM. E assim, ou seja, aí não condiz, porque você pensa, não, tem que colocar o pé no chão aqui, porque senão o time fica insustentável. Mas aí eles deixam o time ainda mais insustentável, e aí o que acontece pro ano que vem, se cair pra Série C, possivelmente ele vai ter o mesmo destino que a Portuguesa teve, porque tipo, vai chegar na Série C com um problema financeiro tão grande, que a tendência talvez seja cair pra D, porque não vai conseguir montar um time minimamente funcional pra Série C. Aconteceu com eles, e agora na Série D eles estão tentando estruturar. Mas é foda. Aí o problema financeiro tá aí, o bicho pegando, pagar salário todo mês. contrata Eber, contrata não sei quem e dá contrato até final de 2026. Tem um trem errado, não tem? Muita coisa. A renovação de contrato, Gustavinho, é a marca clara dessa turma aí. Pra que renovou com essa porcaria, cara? Pra quê? É, não faz, pra quê, cara? Não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. Pra manter o Lincoln entrando no CT, deve ser pra isso. Só pode ser, cara. Só pode ser. Sabe, tem umas coisas que não faz sentido. Na verdade, a gente tá ansioso aí pela notícia que acho que talvez, sei lá, 60%, 70% da torcida tá querendo, né? A saída do Fred Cascardo. E você tá sendo, tá estimando por baixo, porque eu não, desde ontem, talvez essa semana inteira, eu não ouvi uma voz falando que ele deveria ficar. Assim, eu não conheço a torcida inteira. Então, assim, as pessoas que eu conheço é 100%. É. Pessoas que eu conheço é 100% querem a saída do Fred Cascavel, desde o ano passado, na verdade. Um cara que é atleticano, um cara que não tem identificação com a América. Quer dizer, não precisa ter identificação com a América, mas não tem que ter identificação com o seu rival, né? E que faz um trabalho pífio. O trabalho dele é pífio, sem muito coré-coré. É pífio, não tem nada de bom. O que foi bom no trabalho do Fred Cascavel? Ah, ele trouxe o Cauã Barros. Não, o Cauã Barros foi bem, ótimo. Aí a gente preparou ele pro Vasco. E nós vamos falar disso, que mesmo nós assim acho ele, que foi feito errado. Preparamos ele pro Vasco. Ano passado ele já teve uma das maiores folhas da Série B, com certeza. E a desculpa é, mas quem que tomava conta do futebol, o Salum, ele não tinha autonomia. Então assim, ele foi um Zé Mané que trabalhou não sei quantos anos sem autonomia. Aí esse ano... Ele é o cara, assim, ele não deve ter as quatro maiores folhas da Série B, mas está pelo menos entre as oito, nove maiores folhas da Série B, o América deve ter. E hoje nós estamos quase que virtualmente na zona de rebaixamento. Então não tem desculpa, né? O trabalho dele está uma porcaria, né? Seja em relação à escolha do treinador, na escolha do substituto, na escolha do elenco, nada está funcionando. É, eu vejo assim também. Deixa eu ler alguns comentários aqui, muita gente participando, pessoal, bacana demais. Deem like aí no nosso conteúdo, que só ajuda a chegar para outros americanos também, tá? Juan Carlos Martins está aqui colocando uma lista de alguns técnicos que são livres. Cláudio Tencati, Fábio Matias, Fabian Bustos, Thiago Carpini, Pepa, Zé Ricardo, Lisca... Trazer o Bustos agora seria uma maravilha, hein? É facilitar para quem tem fake, né? Que já tem o perfil do... Fãs do Bustos lá, né? Tá certo. E Maurício Barbieri. Tião Godinho tá aqui com a gente. Luiz Alberto, Fernando Magalhães. Zuriel tá perguntando aqui. Zuriel Luz. O salário está em dia? Quem do conselho vai injetar dinheiro para manter a folha salarial em dia? Quem é o Pedrinho BH do América? Dizem que o Salum fazia isso, mas agora não vai fazer mais. Vai, Coelho. Não te... Essa história é longa. Quem tem injetado nos últimos tempos tem sido o Alencar. Mas essa é uma história complexa, que tem uma série de voltas aí. Mas quem tem pago os últimos salários aí, e pago, quer dizer, empréstimo, né? Tem sido o Alencar. Grande doutor Adolfo, sofá americano, salve decadentes. Pena que Anderson foi péssimo nessa passagem pela América, que é a melhor escolha que já feita agora para assumir nosso time. Ainda dá para permanecer na B. Alberto Boechat, Roberto Nassif, está aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui. Marco Antônio Silva Reis. Fechamos o primeiro turno sem técnico, sem time, sem diretoria. Fato. Júlio César Randan, 20 jogos, tomou gol em 17. Defesa mais vazada, sem volante, defesa integralmente horrível. Astrix, boa noite. 2025, sua América, se não cair, já está no lucro. Diretoria estúpida que vem gerindo futebol de forma estúpida. Pedro Bastos, rumo à Série C, Alencar. Está aqui com a gente, um abraço aí, Pedro. Deixa eu pegar aqui mais alguns. Muita coisa aqui. Milton Miranda, será que temos um Pedrinho para pagar um técnico de peso para levantar o time? Se cair para a Série C, será o início do fim. Guilherme Reis, Jairo, lhe deram uma oposição a esse desgoverno e essa cúpula mal intencionada. Rapaz, liderar não é um negócio complicado, tem que ter tem que ter liderados. Volta no comentário anterior, por favor, do jovem aí. Do Milton? Ele está falando aí sobre a questão de técnico de peso. O Anderson é um técnico de peso da Série B, não? E que decepção, hein? A gente pediu tanto aqui, a gente achou que faria um então, bom trabalho. Assim, que questão, decepção, cara. A questão talvez não seja... Tem que ser eu acho que é mais institucional do que tudo, cara. É alguém que possa chegar e mudar a forma de jogar do América. Porque essa insistência nesse 4-3-3, cara, tá nos levando pra merda. Nós não temos time pra jogar em 4-3-3. Nós não temos atacante pra isso. Todo mundo já viu isso. Todo mundo, cara, já viu isso. Não, todo mundo não. Quem tá lá dentro do América não, né, cara? Sacou? Cara, não tem lógica. Todo mundo já viu. Passou da hora, cara. Passou da hora de fechar a casinha. Entendeu? E o William Bigode, centroavante, não dá. Esquece, não dá. É horrível, horrível, não dá. Aí você vai olhar o elenco. O elenco tem 14 atacantes, tem 4 zagueiros, tem, dentro desses 4 zagueiros, 2 da base, tem 4 laterais, dentro desses 4 laterais, 2 da base, e assim você vai olhando, vai fazendo a conta aí, entendeu? E aí, atacante tem um caminhão de atacante. Então, quer dizer... Os 4 laterais que a gente trouxe, um já machucou. Eu não... Me desculpe quem tem uma opinião diferente. Eu não consigo achar o trabalho do Fred Cascardo bom. Não é um bom trabalho. O elenco que ele montou é desequilibrado. É um elenco que é formado apenas por apostas. E aposta, cara, é isso. Sabe? Não tem jeito. Se você contratar 10 apostas, pode ser que uma dê certo, ou pode ser que nenhuma dê certo. E cheio de bananeira que já deu cacho, cheio de, sabe, de gente que não, nunca quis falar assim, esse cara aqui já jogou bola, não tem isso. Então, é complicado, sabe? Eu acho que não dá para elogiar o trabalho do Fred, não dá, assim como... A gente ainda consegue elogiar algumas coisas no trabalho do William Batista, mas no trabalho do Fred de formação de elenco é bem ruim. Até porque ainda dá para colocar que eu acho que o único acerto dele na montagem de elenco, o único jogador que de fato produziu das apostas e virou, foi o Cauã Barros, que não foi exatamente uma escolha dele, mas do William Batista, que trabalhou com ele na base do Vasco. Então, assim... Exatamente. Ele não conseguiu acertar o que ele fez. As reposições foram muito ruins. Agora, mesmo assim, olha lá, no começo do ano, você traz um cara que está encostado no Vasco. É uma aposta, ok? Você trouxe esse cara, você deu minutagem, esse cara jogou um campeonato mineiro, jogou um campeonato de Série B, foi bem, pegou ritmo, aí o time que ele... Pra quem é esse cara que entrou aí na live aí? Aí, ó, sem barba. Eu fiquei com tanta vergonha do William que eu resolvi retirar o meu bigode em protesto. Aí o cara pegou o ritmo de jogo, encaixou no meio campo e ele vai embora. No meio do campeonato, do nada. Então assim, um contrato que não garanta que esse cara pelo menos vai fechar a temporada, né? Ou que a gente recebesse um caraminguazinho que seja. Deixa na boa, multa do Vasco é pra receber... Quando setembro vier. Mas via de regra, esses empréstimos que tem algum tipo de compensação... Gente, ele foi esquisito demais sem barba. Eu não tinha visto esse. Ficou feio pra caralho. Ficou esquisito pra caralho. O que, que a Agatha falou desse? Com barba eu ficava... Foi com barba eu ficava bonito? Ah, bonitão. Mas foi ela que pediu, pô. Mas ela gostou depois que viu? Vou contar a anedota, então. Porque ela sempre falava que eu não podia tirar a barba. Aí um dia ela resolveu, falou assim, papai, eu queria te ver sem barba. Eu falei, vou fazer isso, tem 8 anos que eu não corto, né? Aí gostou, Bárbara? Gostou, Agatha? Ela, gostei, mas eu prefiro com barba. Então, daqui a 8 anos eu corto de novo. Que sacanagem. Criança é assim mesmo, Francisco fala que eu não posso tirar barba de jeito nenhum. Mas qualquer dia eu vou desobedecer ele. Mas sabe o que eu tava falando, Jair? Espera, deixa eu falar que você é bonitão, não, porque você é bonito. Mas quando. Normalmente os empréstimos, eles só tem uma cláusula de chamar de volta se a América, ou não só a América, qualquer clube pague, né? Efetivamente, pelo empréstimo. E na época que a gente fez o empréstimo, dificilmente alguém ia provar que a América pagasse alguma coisa pelo empréstimo de um volante que ninguém conhecia. Mas eu acho que é uma situação difícil, porque assim... Quando você tá precisando de montar elenco, e pô, estamos tem um volante ali, vamos pegar um cara por empréstimo, normalmente os moldes são esses, né? A América já sofreu isso em outras oportunidades, quem não lembra do Gustavo Blanco, né? Cara, futebol é negócio. O minuto do jogador em campo vale dinheiro. Então você tem que saber muito bem quem você está aplicando. Nós gastamos uma minutagem violenta com o Cauã Barros, volante. Se fosse um atacante, por exemplo, que fez um monte de gol e que a gente falasse assim, pô, esse cara aqui ganhou jogos pra gente e tal. Não é o caso do volante. Então você tem que pensar muito bem se vale a pena gastar essa minutagem com um sujeito que não vai virar ponto e nem vai virar dinheiro, sabe? Mas eu penso. Eu concordo que tem um risco. Eu só discordo que não se deve fazer nunca esse tipo de negócio, porque às vezes você trazer um volante do mesmo nível do Cauã Barros, mas que esteja sem contrato, você tem que pagar luva, aí você tem que pagar para o empresário, porque o jogador sem contrato não é que você não paga nada, você não paga para outro clube, mas você tem que pagar a luva, etc. Quando o cara tem um clube, você tem que ou comprar ou pegar por empréstimo. O empréstimo é a solução mais barata, mas tem esse risco. Tipo, por sorte, ele deu certo, engraçado que por azar ele deu certo também. O Mikel ninguém vem buscar. Exato, é isso que acontece. Quando o cara é mais ou menos, ninguém busca. O cara destaca e sai. A nossa sorte é que ninguém veio buscar o Miguelito ainda. Vieram, mas disse que o empresário dele que segurou a onda aí. Então, o melhor diretor de futebol da América do ano é o empresário do Miguelito. Concordo. Não vou nessa linha também, viu? O melhor diretor de futebol do América do ano é o cara lá do Vitória, que levou os fungos goianos tudo pra lá. Tem que olhar tudo não, carinho. Tudo não. Teve um que faltou agilidade pra levar e se machucou. Pois é. Bom, particularmente eu vou contar pra vocês um caso, e isso aí, quem me contou foi o pessoal do Botafogo, tá? Foi feita uma conversa com o pessoal do Botafogo do Rio, tá? Não é o Botafogo do São Paulo, não. Eles queriam fazer uma parceria com a América no começo do ano para ceder jogadores, para trocar know-how em análise de desempenho, para jogar junto. E nós não quisemos. Mas vai que a gente ensina eles o que a gente aprendeu. A gente vai ter um concorrente pesado na disputa para a Série C. E isso aí, ó. Eu sei que... Eu vi que até que o Paulo Lasmar está aqui no chat, ele não me deixa mentir. Eu ouvi essa história, inclusive do pessoal do Botafogo, de que nós chegamos a conversar para ter uma parceria. E nada. Então, assim, é isso que me incomoda, cara. É essa, sei lá, essa visão de que nós sabemos fazer futebol. Nós sabemos fazer futebol? A história está provando que nós sabemos fazer futebol? É um futebol ruim, mas assim... Não, não tá. Não tá, cara. É igual o Gandarella, que de vez em quando aparece aqui, o Sérgio Gandarella. Esses dias eu perguntei para ele num grupo, eu falei assim, gente, vocês estão sofrendo demais com a América. O América sempre foi assim. O errado foi 2020, 2021. Ali a gente estava fora do nosso ambiente. Nós ficamos muito além, 22 e tal. Ali a gente foi fora da nossa curva. Mas o americano que vive o América há 30, 40 anos é meio barro, meio tijolo mesmo. A gente vem nesse meio barro, meio tijolo, nesses 40 anos passados aí, no mínimo. 40, que eu garanto. Então, assim, tem funcionado esse jeito da gente fazer futebol? Quando a gente... Não venham me falar de 20, 21, 22. Vamos analisar os últimos 20 anos. O nosso jeito de fazer futebol tem funcionado? Não tem, gente. Não tem funcionado. Vocês me desculpem. Tô falando demais. Hoje eu tô muito comentarista, né, menino Thales? Você é, ué. Você não quer deixar... Se bem que se colocar o Felipe para apresentar, vai ser dois... É, não vai adiantar porra nenhuma. Continua essa merda aí mesmo. Nuno Harry está pedindo aqui para explicar como é a pauta da reunião de amanhã. Vamos falar assim da reunião. Nés Maciel está aqui com a gente. Nuno. Não dá asa pro nosso herói, não. Eu vou ser 45 minutos falando dessa buceta. Não vai mesmo. Amanhã. Não vai mesmo. Que pariu. Eric Malaco. PT é político do América. Agora vai ficar 30 minutos falando dessa merda. O povo quer saber, menino. Tá? Você não tá prestando atenção? O povo. Olha aí. Eu acho que agora, com essa frase, você acabou de ser promovido ao CA do América, viu? Acho que agora... Eu pensei exatamente nisso. O pensamento dos caras da reunião de amanhã. Acho que agora nós vimos que você tem perfil. Tem potencial? Tem qualificação técnica. Aí vai pedir pra você mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente vai julgar pelo número de vírgulas certas se tem competência para substituir a vaga que vai ficar em aberto daqui a pouco. Edson Firmo tá aqui também. Tá perguntando: tinha um zagueiro chamado Heitor, cadê o rapaz? O Heitor tá machucado. Quem lembra, ele jogou a copinha, foi, subiu ao profissional, mas está machucado. É Bruno Palmeiras, é Carlos Molineiro, Roberto Nassif, Zé Maia, Music MPB, boa noite, algum nome especulado para o novo técnico da América? Vamos conversar um pouquinho. Paulo Asmat, tinha visto aqui dando um boa noite. O Luke BM está aqui também. Richardson Calil mandou para a gente aqui um superchat. Pessoal, nós agradecemos muito os superchats, viu? Isso ajuda bastante aqui a fechar as contas para a gente pagar nossa plataforma aqui. Comunicado oficial. O torcedor do América não aguenta mais Fred Cascardo e sua turma. Fato. Muito bem, peraí. Augusto Rezende está falando que precisamos de 8 vitórias em 18 jogos. Paulo Henrique, Chester Rodrigues, Zé Flávio Moreira, tá pedindo. Ô, Thales, Jair e Thales, vocês precisam se posicionar nessa situação. Eu acho que a nossa posição aqui é bem clara, né? Qual posição, gente? Essa situação das coisas do América. A gente que, fala aqui que, todo. O que faz? Dá um golpe? Assim não, gente. Vocês têm que. Vai numa reunião, entende como é que funciona. O Carlos Antônio está aqui com a gente. Eu só esclarecendo, eu não sou filho de ninguém. Filho de ninguém. Eu sou filho do meu pai, mas não é ninguém no mundo do futebol. Não é ninguém no América. Então eu não tenho. Meu sobrenome não é nada no América. Eu não tenho dinheiro. Então eu não sou um nada, sacou? Talvez um dia, quem sabe, se eu ficar 20 anos puxando saco de alguém, eu consiga alguma coisa, um cargo lá qualquer. Mas enquanto isso, eu sou só eu. Pai, a verdade é essa aí. Iago Berri está aqui com a gente. Renato Pena, salário atrasado, presidente falastrão, diretor de futebol amador, base indo embora, cada vez mais precoce, conjunto de fatores. Mas ver o Bigode batendo pênalti igual foi para derrubar o Enderson. Gente, também acho. Segundo pênalti batido na base da vergonha, hein? Na verdade foi o terceiro, é que o primeiro goleiro era ruim e não pegou. Qual foi pro outro? Ah, agora acho que um dos primeiros gols que ele fez. O goleiro acertou o canto, só que ele não conseguiu defender. E aí depois ele bateu os outros dois no mesmo lugar, os goleiros já foram com um pouco mais de vontade e pegaram. E o goleiro tirou onda, hein? O goleiro falou: ah, eu te estudei. Eu nem precisava estudar muito, era só ver. E aqui, só um breaking news, notícia boa, galera. O Paysandu empatou só com o Atlético Paranaense, então... Eu achei que você falou que o Cascardo foi demitido. Não. Ainda estamos fora do Z4. Então amanhã, televisão ligada, amanhã às 21h30 da noite para secar o Volta Redonda, viu, gente? Vamos lá. Vida dura, viu? Será que vai transmitir o jogo do Volta Redonda na reunião? Mas até lá a reunião vai ter acabado já. 21h30 da noite, pô. Você é um otimista. Não, o estacionamento. Lasmart respondeu, Jair. Lasmart respondeu. Ah, é? No caso do Botafogo. Aqui, ó. O Paulo colocou aqui, ó. Peraí. Ah lá, o Paulo Lasmar, é verdade. Eu articulei a parceria com o Botafogo junto ao Jonas Marmelo, vice-presidente do Botafogo, que foi inclusive quem me contou essa história. Inclusive, o zagueiro Segovia foi oferecido. O Botafogo iria pagar os salários. Ah, mas é muito melhor Ricardo Silva e Lucão. Claro, com certeza. Estão aí, fazendo raiva todo jogo, tomando um gol ridículo, e ainda sai lá com a cara de quem... Ah, gente, eu te contava. Se tivesse fechado isso, a gente ainda tinha chance do Mastriani voltar, hein? Tá encostado no Botafogo? Tá mesmo. Júlio Chaves, Lúcio Melo, muita gente, viu, pessoal? Hoje vai ser bem de Francisco Silva, hoje tá bem difícil de ler todos os comentários. Marco Aurélio Duarte tá aqui com a gente também, Tadeu Cota. Muita gente comentando. Mandar um outra mensagem lá, quem sabe eles não animam agora, a gente tá precisando de gente ainda, estamos encostados que talvez funcionasse. Natanael Jerônimo tá aqui, Lucas Caetano. Dizem que o... Esse Lucas Caetano não sou eu não, tá, gente? Tem um xará aí. O John Textor parece que vai ter que comprar o Botafogo de novo. Quem sabe a gente manda um pague um leve 2 na parceria aí. A gente entra no bolo do John Textor. Porque assim, a gente não vai poder jogar a mesma divisão. Mas tá meio difícil jogar a Série A mesmo. Então, contando que ele nos mantém na Série B, dá pra aceitar o negócio. Cláudio Monteiro mandou pra gente um superchat de R$10. Valeu demais, Cláudio. Algum nome especulado pra técnico? Vasco chamou o Cauã pra se salvar da segundona? Pênalti não pode ser batido pelo Bigode, vergonha. Pessoal, então, eu conversei com algumas pessoas do América hoje, e a palavra que eu ouvi é que Nós não procuramos nenhum técnico ainda. Então, até o momento, o próximo jogo será com o glorioso Diogo Giacomini. Que já, é outro que já deveria ter saído da América, ó, há anos. Pois é. Fabrício Calazans curtiu. Ou não, né? dizem que... não sei, né? Nessas coisas nunca se sabe. Mas a princípio, como nós não procuramos ninguém ainda, não tem conversa nenhuma. Portanto, vamos de Diogo Giacomini aí pela semana, pelo menos. Ó, se o América tiver poder fazer interurbano ainda, eu acho que amanhã desembarca Velho Giva para nos salvar dessa situação. Você sabe que ele estava treinando um time aí, né? Tava. Não, desde que do último trabalho. Quer ver? Do interior, quer ver, ó. Não, deve ser time maduro. Não sei. O foda é que alguém comentou na Itatiaia esses dias que estava treinando um time. O foda é que o Claudinho Prates não vai querer sair da Arábia para vir ser auxiliar dele de novo. O Pânico de Marido não dava mais treino, né? Então, assim, colocar o Giva é colocar o Giacomini para comandar o time. E ele só. Por isso que deveria vir o Claudinho Prates. Foi o Ale Oliveira, inclusive. Mas não fazer treinamento já tá nisso aí, já tá. Vai só seguir o jogo. Tá no mesmo sistema. É só enrolar 2 horas por dia. Tranquilo demais. Então, assim, pra semana, o que tem pra hoje é isso, sabe? Agora, as coisas vão acontecendo. Eu tenho certeza que o telefone aí do pessoal do CA já cantou várias vezes aí com técnico sendo oferecido. Isso é fato. Isso é certeza. Agora. É aquilo, né? O que me preocupa é nós vamos ter que pagar alguma coisa por eles? Provavelmente. Mas é que 3 meses não tem período de experiência, não? É mais fácil a rescisão. pior que é mesmo, né? Devia valer num caso desse, mas... Ele pediu demissão semana passada e se a gente demitiu agora e tiver que pagar alguma coisa, é sacanagem. Aí é pedreira. Não, pagar vai. Agora, talvez a gente não pague esse ano e pague um pouquinho a mais quando ele tiver o ganho da justiça. Menino Rainer tá aqui, ó. Boa noite, amigos. Estou na audiência, saudade de vocês. Tem que voltar aqui ao programa. Do América, não. Time Fé das Unhas. Carol também. Carol também é Fé das Unhas ou se a Carol também tá com saudade? Esclarece aqui pra gente. Francisco Silva. Giacomini, não, pelo amor de Deus. Elton José Vieira Lopes, quando caiu da primeira para a segunda, eu disse que não devia deixar nenhum remanescente. Aí estão as consequências, fora a diretoria. Gilberto Weber está aqui com a gente também. Boa noite, pessoal. Coelho dos Vales presente. Abraço ao pessoal do Coelho dos Vales aí. Menino Thales, você vai ficar feliz de ver um time armado por Diogo Giacomini no fim de semana? Ficaria feliz se esse cara não tivesse mais no América. E se ganhar? Ah, é ótimo, ficar muito feliz. O que hoje é extremamente improvável, né? O Remo numa crescente e a gente nessa draga toda com o Giacomini de treinador. Pra minha sorte, aniversário da minha Mames Poderosa, então eu não irei ao jogo. Pra minha sorte. Abraço na vitória. Fico tranquilo de não. Imagina se o Amete estivesse lá em cima, em segundo, terceiro lugar, eu ia ficar puto de não ir, hein? Mas ainda bem que a América tá me dando essa alegria de não poder ir lá. Ronaldo Alves de Andrade, caravana top ontem, decepção foi nenhum jogador no saudar, normal, parece que a torcida não existe, continua não existindo. Campanha público zero sábado como protesto, assistir jogo na Sandrinha. Ah, mas isso aí o América já tá protestando aí, já tem tempo pra... diretor tentando implementar essa política de público zero já tem uns anos, né? Gente, mas eu não sei, eu acho que algum protesto precisa acontecer, cara. Não sei o quê, não sei como, mas... Já aconteceu, cara. Já aconteceu tudo possível. A Seita Verde já foi lá no CT, já foram no hotel... Já pôs faixa, já brigou, já... Já fez o caramba 4, cara. E não sacou? Não tem o que fazer, bicho. Na verdade, essa função de lutar pelo América, de pressionar a turma, de cobrar, na verdade, não é da torcida, né? É de quem tá lá dentro e é muito bem pago para isso, né? Uma curiosidade, eu abri o Twitter para ver as notícias aqui, Twitter, eu vi uma postagem do B+, é real essa história de que o América divulgou a demissão antes da hora, que a gente que ia falar? infelizmente é real, era para divulgar amanhã mesmo. Meu Deus do céu! O Anderson ficou sabendo então pela internet que ia ser demitido. Não, ele já sabia, mas o combinado era avisar amanhã. Nossa senhora, O menino Alisson lá do Soldeca me mandou uma mensagem perguntando se isso era verdade. Eu falei com ele que eu tinha um sonho que o América e o Decadência tivessem o mesmo nível de organização. E agora a gente conseguiu. Que nunca saiu post nosso antes da hora. Jamais, porque o nosso diretor de redes sociais, Thales Maciel, é bom de serviço a esse nível. E nem é pago para isso. Esse é o mais impressionante. Pelo contrário, eu que pago. O trem que eu faço aqui, as imagens toscas, eu tenho que pagar essa porra pro Google todo ano. É isso aí. O Paulo tá lembrando do Euler, filho do vento. Ele é técnico EFA, né? Ele tem todas os certificados, né? Para treinar qualquer time no mundo, inclusive. Ué, e ele é uma boa, que ele é quase da idade do Mariano e do Bigode. Às vezes ele entra no ataque ali também. olha que faz mais gol que essa turma que tá aí, viu? Brincadeira, viu? Eu não sei, eu gosto do nome do Euler, mas eu às vezes... No coração, já, desculpa te interromper, esse tipo de lógica desses treinadores jovens e tudo, eles têm que tem potencial de ser grandes treinadores, eles tinham que estar no lugar, era do Giacomini. Então, é isso que eu ia falar. Já se provou que não funciona. Então, o Giacomini tinha que sair, um cara igual o William Batista, o Cauã, vamos pegar o Cauã que foi o primeiro, dessa safra aí de promessas que o América está tentando transformar em treinadores. Esses caras têm que estar no lugar do Giacomini. Aprender ali, depois ir para o campo de jogo como treinador de verdade, né? Ou como um diretor técnico, alguma coisa ali que assim, tá, cara. Sabe? E aí a gente vai fritando potenciais e deixando esse Giacomini lá, comendo e bebendo às nossas custas, sacou? Eu acharia uma boa Euler no lugar do Cascardo, por exemplo. Ou isso também. Não, sabe? Na verdade eu acho que ele deveria fazer uma função que uma vez, uma época foi do Trubisky, aí depois colocaram no passado o poste do Kleberson para fazer, mas assim, que é um diretor técnico, vamos dizer assim, né, um cara que faz a ligação ali entre diretoria de futebol e campo, porque eu acho que ele não tem que ficar na negociação, ele entende mais de bola, pelo que eu entendi, né? É, não sei, eu acho que ele entende negociação também, tem porta aberta, então não sei, eu acho que é um cara que... Eu nem falo que ele não entende, eu não sei se esse é o propósito dele, porque os cursos que ele fez foi para treinadores, né? As licenças foram nesse sentido. Mas no time lá da Espanha que ele trabalhava lá, ele fazia isso. Por isso que eu penso. Mas o time era assim, né? Bem pequenininho, né? Claro, assim, mas o time que se acumulava várias funções, né? Claro. Mas olha, eu vou ser sincero com vocês. O América tem um tamanho para isso aí, que a gente, na verdade, a nossa grande reclamação é que a gente tem gente demais em várias funções, né? Mas eu acho que, mas no caso do, assim, eu não acho que a gente precisaria de ter uma pessoa para as duas funções, mas eu acho que o Fred Cascardo é zero o cara da bola, né, do vestiário, e o Euler a princípio... zero da negociação também. Ele deveria ser a função dele, e o Euler é o cara que é zero da negociação, pelo menos não, nunca teve essa experiência, não que ele não seja capaz de fazê-lo. Então, se for para encaixar o Euler na estrutura do América hoje, eu acho que seria nessa função, isso que é... Quis dizer. Eu não sei, eu gosto assim, eu vou lembrar agora do Andrezinho, que adora falar que o Euler é cachorrada, não sei o que e tal. Eu, pra mim, o Euler sempre honrou pra caramba a nossa camisa, tava com a gente lá nos piores momentos de merda. Então, não sei, cara, eu tenho um carinho muito grande pelo Euler nesse sentido e acho que talvez falte esse perfil de um... pra falar do que é esse América também, sabe? Pra entender o que é o América e como é que o América precisa ser. Sabe? Eu às vezes acho que falta um pouco isso nas figuras que estão lá. Ele emprestou o dinheiro pro América, não emprestou na época que ele tava aí? Emprestou, até máquina de comprar, até máquina de cortar grama, ele cortava com a máquina que ele comprou. É isso que nós estamos precisando, né? Achatar a estrutura, né? Então, assim, eu não vejo como uma má ideia, não. Eu acho que na situação que tá, não vejo como uma má ideia, não. Até porque piorar é difícil, né? Moçada, vamos falar um pouquinho da bola de ontem. Eu olho aquele lance e não consigo me convencer que aquela bola entrou. Que o Dalberson não salvou aquela bola. O que vocês acham? Ah, e pra mim foi gol. É? Pra mim foi gol. Cara, eu não consigo entender como é aí, que... Foi você, Rolãozinho. A bola entrou? Eu acho que sim. Ai, delícia. Eu fico impressionado, cara, com um negócio multimilionário igual ao futebol, não consegue botar um chipzinho na bola que você vai lá na Decathlon, tem aqueles kits de hockey, sabe, de hockey, de jogar na rua, e a bola tem chip, cara. A bola não, o disquinho. O VAR não pega isso aí, não? Não, não pega. Nossa, aí. Cara, uma coisa ridícula, sabe? Será? Isso é baratinho. Eu acho, nesse esquema, a Série B tá pecando muito das transmissões serem ruins e as câmeras que estão dispostas no estádio não serem as melhores. Não ajudam, né? Porque, assim, eu não consigo cravar que ela... Não tem um ângulo que mostra que ela entrou toda ou não. Eu até, na segunda imagem que eles mostraram na transmissão, eu até acho que ela entrou. Mas, assim, eu não consigo cravar que ela entrou 100%. Então eu entendo o fato do VAR não ter chamado, porque é aquela. Nenhuma imagem que ia estar ia conseguir dizer 100% que entrou, que não entrou. Como o Bandeirinha falou que tinha entrado, aí VAR é decisão de campo. Essa parte, a que pese que justiça ou não justiça, porque não dá para ter certeza, pense pelo menos valer a regra, né? Se não tem certeza, vai a decisão de campo. Mas ele está pagando o preço das transmissões serem ruins de ter tanta câmera. Porque se tivesse o sistema todo, várias câmeras ali, ia achar uma que ia mostrar... que entrou todo de fato ou não, uma às vezes de atrás do gol, alguma coisa que mostrar melhor ali a imagem, que não teve, né? É, então, pegar as câmeras lá do X-Videos, que sempre mostram se entrou todo ou não. Rolão gostou lá, Rolão riu. Vandermon tá aqui com a gente. Salazões americanos, literalmente estamos no modo Deus salve a América. Ô, Vandermon, a gente já passou tanta coisa aí, né? E, de repente, estamos aí na luta de novo. Vander Nunes, boa noite, heróis. Vocês seguraram e decadentes é pura resiliência. Nós vamos passar o programa 500 nesse sofrimento, gente? Vamos. Você falou uma coisa muito certa aí. Para quem tem mais de 30 anos de América, bicho, isso aí é normal. Eu fico preocupado para a galera aí mais nova, aí que não está acostumado com isso aí, fica dando chiliquezinho nos trem tudo, bicho. Nós estamos acostumados com isso aí. Que coisa, né? Serjão, lá do Só Acontece com a América, tá falando que concorda em relação ao Euler. Moçada, bom, vamos para a pauta que Thales agora pode desligar, pode ir lá buscar uma água, que ele não gosta dessas discussões. Olha lá, ele foi mesmo, olha que vagabundo, que pilantra. Que é o fato de que amanhã tem uma reunião marcada para o Conselho Deliberativo. Na quarta-feira passada foi marcada uma reunião do Conselho Consultivo. A gente até comentou aqui no programa que tinha três pedidos por parte aí do Conselho de Administração. O Conselho Consultivo ele é formado apenas pelos ex-presidentes do América. Ele é formado pelas pessoas que já tiveram que assinar um contra-cheque no América, que sabe como é que a banda toca. Então, eu costumo dizer que o Consultivo, de fato, ali está a memória. Todo mundo que já passou aperto no América já teve que pagar uma folha salarial e não tinha dinheiro em caixa, está ali. Então, um dos pedidos foi a possibilidade de repactuação da dívida da loja, a gente vai falar um pouquinho disso, a possibilidade de captar 40 milhões em empréstimos no mercado e a contratação de uma pessoa para monetizar os nossos ativos, ou seja, arrumar jeito da gente ganhar mais com nossos imóveis e outros ativos. A decisão do consultivo foi permitir a repactuação da dívida, e é o seguinte, gente, a gente recebe um aluguel pela loja do Carrefour, a loja do Carrefour é do América, no Boulevard, assim como aquele andar onde fica a sede e a loja do América. Então a gente recebe um dinheiro ali e de vez em quando o bicho pega, a turma vai lá e repactua, ou seja, vende mais alguns anos da loja, do aluguel da loja, recebe à vista e fica sem receber. Ele vai sendo pago pelo Carrefour, tá? Então isso foi autorizado com a garantia, e aí o pessoal do consultivo pediu que esses 7 milhões que serão, 6,7 milhões que serão levantados, devem ser gastos com o clube para despesas operacionais. Quer dizer que é para pagar salário, que é para pagar fornecedor, esse tipo de coisa. que não é para pagar empréstimos, muito menos com as pessoas ligadas, ou seja, para quem emprestou dinheiro para a América. Isso foi quarta-feira, o que foi decidido no consultivo. Eu não estou lá, então estou dizendo o que me foi dito por quem estava, tá? Bom, mas não basta isso. Basta agora que o Conselho Deliberativo, que é formado por 120 americanos, aprove isso também ou não na reunião de amanhã. Então, a pauta de amanhã é deliberar sobre esse empréstimo, se a gente vai permitir ou não que o clube faça esse empréstimo. Outros assuntos de interesse social, ou seja, sempre pinta outros assuntos, outras conversas. Eu sei que o Dover, que é o nosso CEO, vai fazer uma apresentação sobre a situação financeira do clube, antes da discussão sobre o empréstimo. E, além disso, a gente vai falar também sobre um projeto, que é a criação do Instituto Deca Campeão, que a ideia desse instituto é que a gente possa captar dinheiro no mercado através das leis de incentivo da cultura e ao esporte e utilizar essas verbas para levantar o nome do América. Então, a gente, por exemplo, um dos projetos que vai entrar no Instituto Deca Campeão, por exemplo, é a construção do museu e a manutenção desse museu com o futuro, tá? Então, a ideia é que ele seja um projeto muito parecido com o instituto chamado Amigos do Palácio das Artes, que é quem mantém o Palácio das Artes hoje. Tá? Então, não entra dinheiro do América e nem sai dinheiro desse instituto para o América diretamente também. Tá? Para quem tiver um interesse também, a gente tem um bom exemplo, e aí me dói falar isso, mas é o Instituto Galo, que é ligado ao Atlético. Então, quem quiser, entre no site deles, vejam as coisas que eles fazem lá, e a gente merece ter isso na América também. É um jeito interessante de levantar dinheiro fora da estrutura do América para coisas do América, coisas ligadas ao América, tá? E é isso. Vamos ver amanhã a reunião do Conselho Deliberativo. A gente vai ter uma reunião da Assembleia antes, mas para assuntos mais burocráticos, vamos dizer assim, e depois a gente tem a discussão desses assuntos, que esses sim devem pegar fogo. Menino Lucas, não vai ter beach tênis amanhã, sinto muito, tá cancelado o beach tênis, viu, Lucas? E aí, meu professor tá saudável. Tá cancelado seu beach tênis, eu não queria te dizer isso não, mas já era, tá? Menino Thales, acabou a discussão da reunião, pode voltar, viu? Você vai na reunião amanhã? Então eu vou levar a revistinha que eu guardei pra você do último jogo, tá? Boa. Tá certo. Ô, gente. Vai ter salgadinho? Hã? Porque a situação tá meio ruim, mas será que a verba do salgadinho continua? Aí se apertou, né? Não sei. Será? Deve ter, né? Você vai só pra comer salgadinho ou não? Não, eu tô de dieta. Ah, então vá. Vá de qualquer forma. Não pode de jeito nenhum faltar, não. Moçada, vamos para a Bala e Colatina desse jogo horroroso de ontem. Vamos aí com 1h07 já, né? Deixa aqui eu puxar aqui nessa confusão aqui. Pera aí. Tivemos a votação via Twitter do jogo de ontem. Ganhou Miguelito para Bala. Vamos falar do Bala primeiro. Com 46,7 pontos. Seguido, 35,6% por ninguém. E Elizari com 17,8. Menino Thales, seu Bala de ontem. Miguelito. Felipe. Miguelito. Lucas. Miguel Ángel Terceiros. Cine, Roberto Rolon. Nossa. Rolon travou, né? Claramente está travado. Não, tô de... Opa, seu voto. O pessoal da caravana que foi. Boa, boa lembrança. Os caras tiveram a apareceram lá para ver uma coisa ridícula igual foi o jogo de ontem. Eu abraço aí o pessoal da caravana, mereci o Bala também. Eu vou de Miguelito também, porque nem Noé carregou tanto animal igual o Miguelito tá carregando o time. É diferenciado, e mesmo num time horroroso igual tá o nosso time atualmente, tá fazendo a diferença. Colatina, esse aqui teve vários. teve uma disputa bem, bem forte aqui entre os dois primeiros. Ganhou Enderson Moreira com 45,8%, seguido de William Bigode com 35,4%, Ricardo Silva com 12,5% e Lucão com 6,3%. Thales. Cara, o Enderson foram 10 partidas, ele não conseguiu repetir o time nenhuma, sem critério nenhum. Time desorganizado, horroroso. Enderson Moreira. E tenha sido a última passagem dele pelo América, viu? Chega de ficar insistindo com esses caras. Não dá, né? Já era. Já não tem mais jeito. Passou o tempo dele. Veio desmotivado, veio com a cara de cu do caralho, parecendo que tava fazendo obrigação. Fazendo favor, gente, né? Fazendo favor. Ó, procure outro esse cruzeirense. Felipe. Enderson Moreira. Lucas. Ah, por tudo que foi, né? A passagem dele no América teve um aproveitamento menor do que a do Lanterna, foi a manchete do No Esporte, do No Ataque, então, Enderson. Nossa senhora, negócio realmente complicado. Rolou. Frederico Cascardo. Bom nome também, bom voto. Eu concordo com os votos aí, Enderson Moreira ganhou, mas eu vou votar no William do Bigode, porque claramente está de sacanagem. E eu já critiquei muitas vezes aqui o fato de que os jogadores da mais experientes do elenco não chamam a responsabilidade para eles. Ou estão muito mal, ou não chamam a responsabilidade. Então, acho que a verdade é aí, né? As duas coisas, né? Então, não dá, cara. Eu não consigo achar jeito disso, não. Eu vou para o nosso William Bigode, porque aquilo é para nunca mais ele bater um pênalti no América. Numa boa? Não dá para ser, não. Bom, temos um jogo agora em casa, horário bom, sábado, 16 horas, contra o Remo. Eu já vou começar dizendo que eu não vou levar meu filho novamente, porque eu não quero que ele presencie uma coisa como que nós estamos vivendo. Vou poupá-lo desse momento. Ele não tem. Não é como se ele fosse um adolescente que tivesse que criar casca. Ele é uma criança e que só está vendo o time dele perder. Então eu não vou levar, não. E minha expectativa é a pior possível. É o Remo de Madrid, Lucas? Não posso falar isso. O nosso próximo programa especial vai ser Lucas de Leucas versus 20 paraenses, 20 remistas indignados. Eu já falei, se a gente ganhar, eu vou abrir o programa ao som de Calypso tomando um tacacá. Eu vou dar um jeito de arrumar um tacacá em Belo Horizonte. O Jairo te mandou um link e eu te mandei outro. Opção tem. Então tá, não, mas a do Jairo não abre domingo, não, já fui lá. É verdade. Por que você não se veste de Joelma assim pra abrir o programa, sair Nossa, dançando não, assim? Por favor. Não. De coisa ruim já passa o jogo. O jogo é sábado, não é? É. Então, você já faz o seguinte: já faz o pedido e a entrega no sábado, só esquenta no domingo. Nem sei se lá tem iFood, não. Eu já fui almoçar lá. Bom, vou dar um jeito, relaxa. O tacacá eu me arrumo, eu dou um jeito. Gente, é o que o Thales falou aí. Dá tempo de você pedir pro Amaury Lopes aí, que comenta de vez em quando, que por um acaso é meu tio, ele mora no Pará, pode pedir para ele te mandar um tacacá de lá. Pô, mas daí até o tacacá chegar aqui, eu vou comer e vou passar mal, porque daí vai chegar meio estragado. É, menino Thales, qual que é a sua... Você já falou, mas o que você pensa que vai ser esse jogo aí? Remo subindo, a gente nessa vibe aí. Uai, já vai ser um jogo horroroso, né? Por parte do América, né? Se a gente beliscar aí 1-0, tá excelente. Mas, infelizmente, é muito difícil uma vitória nossa com a vontade que esses sujeitos estão, sabe? Nos últimos 6-7 jogos aí, além da deficiência técnica, além de falta de esquema, além de falta de critério técnico, além de tudo mais, faltou vontade pra esses caras, sabe? Mas na hora, atrasa 15 minutos o salário desses caras pra você ver o que esses caras vão fazer. Então, assim, tá faltando brilho pra esses caras. Tá muito brilho. O que eu vi, o jeito que o William Bigode bateu o pênalti foi de uma displicência fora do comum. O jeito que o Ricardo Silva foi no primeiro gol de cabeça do sujeito lá do Botafogo da Paraíba também foi de uma sacanagem ímpar. O jeito que esse Lucão corre em campo, o jeito que esse Lucão faz, também é uma sacanagem com a gente. Então, esses caras, eles têm que se explicar. Ou chegar um cara com peito, um cara que tem respaldo também, mas também é difícil, porque esses caras no final das contas, eles fazem as panelinhas internas deles lá, o que atrapalha bastante. Não sei, cara, realmente não tem uma fórmula para o que está acontecendo, não, e realmente o nosso horizonte está bem ruim, bem ruim. É triste, é triste. E não foi por falta de aviso, não, porque desde lá atrás, a gente sempre vem avisando. Manter Ricardo Silva, loucura. Manter Alê, loucura. Manter Marlon, loucura. Trazer os caras que estão trazendo, loucura. Falta de planejamento, falta de tudo. Mas a desculpa é sempre a nossa desculpa é sempre, o nosso calcanhar é sempre a falta de dinheiro. Que eu não vejo, pelo contrário, eu vejo dinheiro sobrando para contratar porcarias. Toda hora aparece uma nova. Uma porcaria, uma bosta, que não serve para nada. Não jogaria uma Série C, mas tá jogando no América. Sim, é isso mesmo, eu concordo com você, e parece que não falta dinheiro para contratar bagre, isso não, aí, não, toda hora aparece mais um de 30, mais um de 20, mais um de 40, e vai colocando até ver o que acontece. Temos aí um novo decadente aí, ó. Novo torcedor. Já tá acostumando aí, ó. Chegou o iFood, minha esposa foi buscar lá embaixo, eu tô com ele aqui. Tá certo, isso mesmo. Não, ficou pra semana que vem, se ganhar. Felipe, vai no jogo? Esse eu vou. Vou voltar feliz. Já sabendo que meu irmão vai gastar uma grana preta, vou comprar um tacacá aqui em Belo Horizonte. Menos de 3-0, eu nem comemoro. Jacomini tem um plano. Jacomini tem um plano. E agora é passar a semana lendo matéria da Federal, calcula que a chance de cair é 300%. Fulano especulado no América. Ciclano, Fred Cascardo, cai ou não cai? Vamos ficar nessa aí a semana inteira agora. Sabe qual é a melhor forma de se manter otimista e não ver essas notícias? Não ler. Não ver. Eu não me preocupo com isso. Tanto que hoje eu estava aqui tranquilo, de boa, em casa. Do nada minha esposa chega. Nossa, você viu que o Anderson caiu? Eu falei, não. Aí eu fui procurar me inteirar do assunto. Eu gosto de ver esse desapego de você, gente. Eu gosto de ver esse desapego. Quando chegou a primeira notícia que o Anderson tinha caído, hoje de manhã, liga para todo mundo, conversa com todo mundo para saber, caiu mesmo, como é que foi, não sei o quê. Não tem jeito, cara. O Cascato caiu também, mas se levantou e tá tudo bem com ele já. É. Não se mas é um pouco mais difícil de levantar, né? Nossa senhora. Coitado do garotinho aprendendo essas piadas horrorosas. Puta que pariu. Né, Theo? É, não, não, coitado, ele tá sofrendo já. Você achou que era sobre o América que eu tava falando sobre sofrer? Não, eu vi essas piadas de vocês aí. Cara de susto. Bom, dele, olha. Então é isso, temos um programa? E os pós-especializados, Jara? Quando você entra no assunto, nessa merda de política do América, você empolga com as coisas, esquece. Vai começar Esportes Especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Esportes Especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. De novo o Jairo fez a pegadinha, tudo bem. Vamos lá, nos torneios, não tem muitas notícias não, mas nos torneios de base que estavam paralisados, o Mineiro Sub-20 voltou, o América jogou ontem contra o Coimbra, no Sub-15, e venceu por 1-0. Nesse momento, Sub-15, 10 jogos, 10 vitórias. Será que não tem um lateral de 14 anos para jogar no lugar do lateral esquerdo, do atacante? Porque a safra, aparentemente, ele tá boa. Ao contrário do Sub-17, que perdeu do Coimbra de 1-0 na sequência, né? Sub-17, que nesse momento é apenas o sexto colocado no Mineiro Sub-17, então além da campanha PIF no Brasileiro, que eu vou falar daqui a pouco, também faz uma campanha muito ruim no Regional. E o Sub-20 ainda não voltou, o América retorna, o campeonato volta na semana que vem, no dia 9, mas no sábado que vem, só que o América só joga depois, o América não joga nessa rodada não, tá? Depois eu pego que dia que é o próximo jogo do América. No Brasileirão Sub-17, o América perdeu de 3-0 em casa do Flamengo, mas ainda não somos o Lanterna, porque o Atlético Goianiense empatou com o Internacional, então estamos com 4 pontos em 12 jogos, então a campanha do Sub-17 ali honrando a campanha do profissional também, muito ruim na competição, ao contrário do profissional, o Sub-17 não tem rebaixamento, então pelo menos isso o América não vai passar. E a gente vinha repercutindo, peguei o brasileiro, não peguei a Copa do Brasil, que agora tá chegando, pera aí gente, falha minha. Feminino. Eu abri a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino, que a gente já viu. Eu destaquei você na tela pro Thales poder te ver sem barba com mais detalhes. O América joga na terceira fase da Copa do Brasil Feminino essa quarta-feira contra o Santos em casa. Então, depois de um longo tempo parado, as nossas espartanas voltam ao campo pela terceira fase e é jogo único, ou pelo menos não tem na tabela. Quando que é o jogo da segunda, a segunda rodada dessa fase, né? Então torcer para as espartanas vencerem para avançar para as oitavas de final. E no futsal, conforme a gente adiantou no último programa, o América volta às quadras nessa quarta-feira também. O futsal está passando por uma situação complicada na tabela ali. Então quem for da região de Nova Lima e quem puder comparecer as quadras, né, vai ser no ginásio Oswaldão, às 8h15 da noite, no dia 6, é muito importante que a gente vai jogar contra o time do Juventude, que está brigando ali na parte de baixo da tabela com a gente, então muito importante para quem puder participar, se fazer presente na estreia do novo treinador, né, já que depois da última rodada, o nosso outro treinador foi demitido, a exemplo do Anderson também. Então, de esportes especializados, é isso aí. Esportes especializados com o Lucas ou com quem puder. Isso. Bom, então agora temos o programa, menino Thales? Agora. Ele ficou traumatizado. Eu? Últimos comentários aqui. Marcos Vinícius Evarista aqui falando: bruxo injustiçado demais pela corneta. Tinha esquema, muita vontade, mas você cobrava G4 em plena crise financeira. Meu Deus concordo. Do céu. Gente, o desempenho desse Willian aí, ó, tava assim, ó. Vocês acham que com ele a gente tava vencendo todo mundo? Tava não, tava mesmo. Tava não. Só pegar o jogo, os últimos jogos dele, gente. Também não tinha salvação. Porra, né? Tem que ter memória, tem que ter uma memória melhorzinha, né? Memória curta. Pois é. Bom, então é isso, moçada. Valeu demais. Boa semana dentro do que for possível. E sábado, repensar se estaremos lá. Meu voz de Deus, América não vai acabar com a semana. Vai sim. Vai. O jogo foi ontem e a minha semana já está ruim. Mas, com a vitória do sábado que vem, terei uma semana muito feliz na próxima. Isso aí. Beleza, moçada. Boa semana a todos. Grande abraço. Amanhã tem Soldeca. Terça-feira tem Resenha do Coelho. Tem o pessoal do Soco do Flamengo. Assim, ninguém faz propaganda. Agora tem os dois aí. Vamos dar moral aí para os conteúdos. É o que. Dá muita moral pra gente. Para finalizar, até feliz mais. Aí. Tchau pra vocês. Tchau, Agatha!